Biratã, autorizado para o seguro táxi, reporte para ingresso e decolagem, pista no 7. Oscar Golf Kilo, bom dia, pronto, cópia. Oscar Golf Kilo, autorizado Ilhéus, nível 080, decolou da pista 17 com curva à direita, subida coral, frequência do controle 119.8, transponda 0256. Correto, pátio 5, confirme BOB. Funcionamento táxi e decolagem, torre 118.3, tem um bom voo, Oscar Golf Kilo. Miss Fox Trot Lima, clear takeoff runway 17, wind 190 degrees, 10 knots. Quilo Delta autorizado IRC, nível 100 até 040 milha de Salvador, cancela, vai no 085. Decola da pista 17 com curva à esquerda, subida Momo, Albo, após direto IRC. Frequência do controle 119.8, transponder 5036. Vitor Kilo Delta, o cotejamento foi correto, confirme BOB. 02 a borda, aguarde coordenação da pista, o Vitor Kilo Delta. Whisk Foxtrot Lima Airborne at 50, contact now Salvador Approach Control 119.35. 119.8, sir. A departure control 19.8. Thank you, have a good day. Good day. Vitor Kilo Delta na escuta. Foi coordenado com controle e decolagem da pista 35 após curva à esquerda, subida Momo, alvo após direto IRC. Paracionamento táxi e decolagem torre 118.3. Tem um bom voo, Vitor Kilo Delta. Tango, atrasado, decolagem, pista no 7, vento 200 graus, 08 nós. Mantém a posição, aguarde para ingresso, pista no 7. Aguardando, volta aqui. Quilo Delta ali, mantém pista no 7, aporte alinhado. Dispatcher Control, good morning. Papa Tango, Whiskey Foxtrot Lima, we are now passing 3000. Os 53, controle 119.8. Tango 7. Golf Kilo, reporte alinhado pronto para decolagem, pista no 7. Afirma, autorizado, reporte alinhado pronto para decolagem. Papa Tango, Eco Serra Tango, bom dia. O Papa Tango, Eco Serra Tango, submantenha 090, saída Conde. Suficiente, senhor. Tango, gostaria de avisar que está havendo forte interferência de rádio pirata aqui no setor. Gente, o senhor capta aí qual seria a frequência modulada da rádio, comandante? Não tem condição, senhor. É na frequência do controle, 198, muito forte a modulação. Gente, o Excel Tang, obrigado pela informação. Vamos. É o Papatango Oscar Golf Kilo ou o Papatango Vitor Kilo Delta que está pronto para o acionamento? Aguarde. Esse é o Papatango Vitor Kilo Delta, autorizado o acionamento, reporte para o táxi no pátio 5. Papatango Oscar Golf Kilo, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 190 graus, 7, Papatango, Whisky, Kilo Delta, autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Papatango, Oscar Golf, Kilo, decolar 255, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, tem um bom serviço, bom dia, senhor. Bom dia, Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, bom dia, contato radar, submantenha 080, saída Coral. Coral 80, Golf Kilo. Vitor Kilo Delta, autorizado táxi via pista no 7, reporte alinhado e pronto para decolar. Negativo. Autorizado táxi, via pista no 7, reporte alinhado e pronto, Papatango Vitor, Kilo Delta. now passing the goal position. The request is chance to be a part of plan to flight level 105, Whiskey Foxtrot Lima. Papatango Whiskey Foxtrot Lima, flight level 100. Request a VFR flight level 105, please. Patango Vitor, Kilo Delta, autorizado decolar, cabeceira 35, vento 220 graus, 0612 de nós. Climb to flight level 105, maintain a flight VR part and fly direct to destination. Patango Whiskey Fox Lima, confirm estimate Sierra Bravo Quebec Victor. I estimate to arrive on in Sierra Quebec Victor at 0950. No wait. Eita pelo Delta, bom dia. 910. 50. 1950. Okay, 1990. Negative, miss. 0950. 0950. Yes, that's correct now. Olhe, muito bom dia ali. Papatango Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta. Bom dia. Contato radar, subão nível 100, saída Momo, transição alvo. Momo, transição alvo, Vitor Kilo Delta. Bom dia, o cardeal 84. Vitor Kilo Delta. Partida presente, livre da restrição. Vitor Kilo Delta. Apresente propõe mudança, prosseguir 085. Estima, localidade é o 50-0950. Confirme quantas milhas da faixa de Salvador, o cardeal 84. 160 milhas, 160. Positivo, estima localidade aos 0950. Gente, plano modificado ao 0903, suba, mantenha nível 085, condições visuais, não há tráfego no setor reportar. Vitor Kilo Delta. Salvador, Gol 1804, bom dia, ciência da Foxtrot. 804, sua identificação, chegada bom, fidesse e manter nível 040. Chegada bom, até o 040, Gol 1804. Papatango Whisky, Fox Lima, 44 miles, southwest, Salvador, VOR. Service terminated, wireless terminated, Recife Center, 128.8.8, 123.8.25. Can take the now, Salvador, Recife Center, 128.8.8, 123.8.25. Thank you, have a good day. Good morning, sir. Rádio 8-4, pronto, cópia. Afirmativo. Rádio 8-4, está autorizado o voo Salvador-Salvador, de acordo com o briefing da defesa aérea, vai decolar da pista 1 no 0, com curva à esquerda, via corredor forte, restrito a 1000 pés, até liberação do controle, nível 055. Sai da radial 082 de Salvador, retorna na radial 100, o transponder é o 2640 no pátio militar, 160 milhas de Salvador, afasta com a radial 84. 84 autorizado conforme briefing com defesa aérea, decola curva esquerda, 1000 pés, corredor forte, até autorização do controle. Desce para a ascensão 055 na 082, acionado 2640, decola 10, cardial 84. Rádio 84, correto, no pátio militar, reporte pronto para o táxi. Reporta pronto. Salvador, bom dia, Gol 607. Informação bom. Gol 607, acendo a indicação, chegada bom, desse motor nível 050. Chegou, chegada bom. 050. Gente, Papa Tango, Eco Serra Tango, aguarde para transferência de comunicações. Tango. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, 37 milhas noroeste de Salvador, Recife 12685, serviço radar terminado. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, 12685, muito bom dia. Boa noite, 04, autorizado 2000 pés, via bom, se ajuste no 013. 2000 pés, via bom, se ajuste no 013. Autorizado, após interceptar o curso localizador? Sim, está autorizado, ILS, 1804, informe estabilizado. 04. Total 9853, essa identificação, chegada a Mare, desse mantém nível 060. Identifica na Mare 080, total 9883. 060, total 9883. 060, 9883. American 982, flight level 170 for flight level 130, information hotel. American 980, Bolt arrival, sunset level 070, Scott 89. Fox, identify on the 070, the monopole angle, operation 980. Cardial 84, ponte para Gotel para cruzamento. Cardial 84, autorizado cruzamento, reposte na Delta para prosseguir o táxi. Reposte na Delta. Ano Guarulhos 360, já autorizado a guarda cópia. Cardial 84, está autorizado prosseguir Delta Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 118 decimal 3, tem um bom voo. 118 decimal 3. 3. 04, estabilizado no final. 1804, continue na aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, o ajuste 1013. Macman 80, roger. 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, via upper whisky 50. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.8, transponder 5071.